Seção 38 de Joanna Eyre, de Charlotte Bronte. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Narração de Raquel Moraes, em 2025. Seção 38, capítulo 38. Conclusão. Leitor, casei-me com o Sr. Rochester no dia marcado. Fizemo-lo bem quietinho. Ele, eu, o pastor e o escrivão. Apenas, mais ninguém. Quando voltamos da igreja, fui à cozinha, onde Maria preparava o jantar e João limpava as facas. Disse, Maria, acabo de me casar com o Sr. Rochester. A criada e seu marido eram ambos de classe de gente pacífica, fleumática, a qual, sem perigo de ter os ouvidos lacerados por gritaria de espanto e palavreado de admiração, se pode comunicar as novas mais inesperadas. Maria levantou os olhos e desta vez fitou-me embasbacada. A concha com que regava de molho um par de frangos a assar ficou suspensa no ar por 3 minutos, e pelo mesmo espaço de tempo as facas deixaram de ser areadas. Maria, curvando-se de novo sobre a grelha, apenas disse, casou-se, senhorita. Ora essa, ora, ora. Pouco tempo depois ajuntou, via sair com o amo, mas não imaginei que fossem à igreja se casar. E continuou a despejar o molho. João, entretanto, abria um sorriso de orelha a orelha. Já dissera a Maria o que havia de acontecer. Sabia o que o senhor Eduardo pretendia e estava convencido de que não havia de esperar muito. Fez bem quanto eu sei. Dou-lhe meus sinceros parabéns, senhorita. E puxou cortesmente pelo gorro. Obrigada, João. O senhor Rochester disse-me que lhes desse isto. Deitei-lhe na mão uma nota de 5 libras e, sem esperar a resposta, saí. Mais tarde, ao passar pela porta deste santuário, apanhei as palavras seguintes. Ela, sem dúvida, lhe fica melhor que qualquer uma daquelas grandes senhoras. E doutra vez, se não é das mais belas, não é nenhuma boba. E tem bom coração, e aos olhos dele é muito bonita. Não se precisa de óculos para ver isso. Escrevi imediatamente à casa da charneca, explicando também os motivos que me tinham guiado em meu proceder. Diana e Maria aprovaram-me sem reserva. Diana avisou-me que logo depois da lua de mel viria ver-nos. Ela fará melhor em não esperar tanto tempo, Joana, disse o Sr. Rochester, quando lhe li a carta. Pois virá tarde, vendo que nossa lua de mel há de brilhar por toda a nossa vida. Seus raios só se hão de apagar sobre as nossas sepulturas. Não posso referir como foi que o primo João aceitou a notícia. Nunca respondeu a esta carta. Escreveu-me 6 meses depois, sem, porém, aludir ao Sr. Rochester nem ao casamento. Sua carta era calma e, posto que muito séria, amigável. Dali em diante ficamos em correspondência espaçada. Espera que eu seja feliz e não viva como os que, por se importarem só das coisas terrenas, se olvidam do Criador. O leitor não terá esquecido Adélia. Pouco depois do casamento, pedi e obtive licença do Sr. Rochester para vê-la no colégio onde a colocara. Sua alegria frenética ao tornar a ver-me comoveu-me muito. Estava pálida e magrinha e disse-me que não se sentia feliz. Achei que o regulamento era demasiadamente severo e o curso de estudos muito carregado para uma criança de seus anos. Levei-a para casa. Tencionava ser mais uma vez sua governante. Convenci-me, porém, em breve, de que isto era impraticável. Todo o meu tempo e cuidado precisava-os meu marido. Busquei outro estabelecimento mais indulgente e mais vizinho, de onde eu pudesse chamar a casa de vez em quando. A menina gostou da nova vida e fez bons progressos nos estudos. Com os anos, a sólida educação inglesa corrigia-lhe em grande parte os defeitos de sua nacionalidade. E ao sair do colégio, vi que era uma companheira agradável e serviçal, dócil, pacata e de princípios cristãos. Por sua atenção grata para comigo e os meus, pagou-me a muitos benefícios insignificantes que tiver oportunidade de lhe prestar. Minha narrativa está para acabar. Só mais uma palavra a respeito de minha experiência de mulher casada e um relance sobre a sorte daqueles cujos nomes ocorreram mais frequentemente nestas páginas. Estou casada há 10 anos. Sei o que quer dizer viver exclusivamente para quem mais se ama neste mundo. Julgo-me sumamente abençoada, feliz, além do que a língua humana pode exprimir, pois sou a vida de meu marido tanto quanto ele é a minha. Nunca mulher alguma esteve mais chegada a seu consorte do que eu, mais osso de seus ossos e carne de sua carne. Não sei o que é aborrecimento na companhia de meu Eduardo, e ele não o tem na minha. Por conseguinte, estamos sempre juntos. Estarmos juntos é para nós estarmos tão livres como na solidão, e tão divertidos como em companhia. Acho que falamos todo o santo dia, pois nossa conversa é nada mais que um pensar animado. Dou-lhe toda a minha confiança e sei que ele me dedica a sua. Nossos caráteres condizem absolutamente, e daí resulta a mais perfeita concórdia. O Sr. Rochester ficou cego durante os primeiros 2 anos da nossa união, e deve ter sido esta circunstância que nos ligou e entrelaçou tão inseparavelmente, porque eu era sua visão, como ainda sou sua mão direita, era, como ele muita vez me chamava, literalmente a pupila de seus olhos. Ele contemplava a natureza, lia os livros por mim, e nunca fiquei cansada de ver por ele e de pôr em palavras as impressões que me faziam os campos, árvores, vilas, rios, nuvens, raios de sol, a paisagem que nos circundavam, de imprimir pelo sonho em seu ouvido o que a luz não podia retratar em sua vista. Nunca cansei de lhe ler ou de o levar aonde quisesse ir ou de fazer por ele o que desejava. E havia em meu serviço prazer tão completo, tão requintado, embora triste, porque ele os pedia sem humilhação ou vergonha dolorosa. Amava-me tão deveras que ele não repugnava aproveitar-se de mim. E ele sentia que eu o amava tão entranhadamente que prestar-lhe minha atenção era satisfazer meus desejos mais caros. Em uma manhã, estando eu a escrever uma carta que meditava, veio curvar-se sobre mim e disse: Joana, tens um adorno luzidio em redor do pescoço? Respondi: Sim, é a corrente do relógio. E trazes vestido azul, claro? Assim era. Disse-me então que já há algum tempo imaginava que a escuridão que lhe anuviava a vista se tornava cada vez menos densa e que agora estava certo disto. Fomos a Londres, consultamos a um oculista de fama que lhe restituiu parte da vista. Eduardo não vê distintamente, não pode ler nem escrever muito, mas pode achar o caminho sem ser guiado pela mão. Para ele, o céu já não é um espaço ermo, nem a terra um deserto. E quando lhe deitaram o primogênito nos braços, podia-lhe ver que o filhinho ia herdar os olhos grandes, brilhantes, pretos. Nesta ocasião, mais uma vez, confessou, com o coração a transbordar, que Deus temperava a justiça com a misericórdia. Meu Eduardo, pois, e eu somos felizes. E isto tanto mais que também são felizes os que mais amamos. Minhas primas estão ambas casadas. Cada ano nos revezamos em visitar uns aos outros. O marido de Diana é capitão da marinha, oficial elegante, bravo e homem bom. O de Maria é clérigo, amigo colegial do irmão dela, e por sua erudição e seus princípios, bem digno da consorte. Ambos, tanto o capitão Fitzjames como o reverendo Wharton, amam suas esposas e são amados por elas. John Rivers partiu para a Índia. Entrou e perseverou na senda que lhe fora marcada. Firme, fiel, dedicado ao trabalho de apóstolo, ajuda a abrir caminho para o melhoramento e a felicidade suprema de nossa raça. Ainda será severo, exigente, ambicioso, mas sua severidade é a do guerreiro Great Heart, coração grande, que defende seu comboio de peregrinos dos ataques de Apolion. Sua exigência é a do mesmo Senhor, que diz: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si próprio e tome a sua cruz e siga-me. Sua ambição é a dos grandes caráteres, que miram sempre o lugar entre os primeiros que são remidos da terra, que estão sem mancha perante o trono de Deus, que partilham da vitória do Cordeiro, por terem ficado fiéis ao chamamento dos escolhidos. João está ainda solteiro e não se casará. Até agora pode ele só com trabalho, que para ele já se aproxima do termo. Seu sol glorioso apressa-se a descer. A última carta dele espremeu-me lágrimas humanas, enquanto me enchia o coração de consolação divina. Espera a recompensa infalível, a coroa incorruptível. Sei que mão estranha me escreverá a carta seguinte, para me informar de que o servo bom e fiel foi chamado a entrar no gozo de seu senhor. E por que chorar disto? O medo da morte não há de assombrar a última hora de João. Seu espírito ficará sereno, seu coração intrépido, sua esperança firme, sua fé inabalável. Suas próprias palavras são a garantia disto. Meu mestre me tem avisado. Cada dia mo anuncia mais distintamente. Sim, eu venho breve. E de hora para hora respondo com maior ânsia. Amém. Vinde, pois, Senhor Jesus. Fim da sessão 38. Fim de Joana Eyre, de Charlotte Bronte. Gravação de Raquel Moraes, Belo Horizonte, Brasil.